quantas vezes o amor já mentiu. Tudo em vão. Mas se você, qual da última vez, vem me procurar, você sabe, pra mim tudo bem, meu bem. É só chegar. Que um amor grande assim como o meu pode tudo e até perdoar. Esquecer. E depois voltar.